Panorama Agrícola para 5 de julho de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é 5 de julho de 2012, quinta-feira de lua cheia. Está começando o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Márcio Peixe, que envia o ditado: o amor cobre uma multidão de erros. Confira na entrevista de hoje: desenvolvimento territorial rural. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre agroindústria familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ser tímido ou extrovertido numa entrevista de emprego pode ser fatal para você ser rejeitado. O mercado não poupa os extremos, então procure o equilíbrio. Fique ligado no Panorama Regional. Agroindústrias familiares. Levantamento da EPAGRE na região de Lages aponta que na Serra Catarinense existem cerca de 2 mil produtores de queijo artesanal. Eles representam uma fração, universo potencial de agroindústrias familiares. A coordenadora de projetos do SISAMA, que é Atenção à Sanidade dos Produtos de Origem Agropecuária e Saneamento Alimentar da Serra Catarinense, a médica veterinária doutora Lúcia Padilha de Arrudaide, fez um levantamento preliminar que identificou em todos os municípios da região ações com potencial de integração ao SUASA, que é o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária, onde em alguns municípios, por exemplo, em Urupema, há, dentre outros produtos, o morango, que pode ter agregação de valor. No município de Painel, temos a truta defumada. Município de Cerro Negro, o mel. E no município de Rio Rufino, o salame, chás e vime. Essas agroindústrias já existem e são ações isoladas, mas que agora poderão se enquadrar com um custo mais baixo às normas legais de produção e comercialização. Claro, com um acompanhamento técnico, né, da AMURS, que é a Associação dos Municípios da Região Serrana, juntamente com as Secretarias Municipais de Agricultura de cada município. Hamilton Weber Xavier, Chicão, e para a região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje Alexandre Coimbra Ribeiro, que acaba de concluir mestrado em administração na UDESC, na área de desenvolvimento territorial. E como objeto de estudo, analisou o Colegiado de Desenvolvimento Territorial da Serra Catarinense, que abrange 18 municípios. Alexandre, a que conclusões você chegou no seu trabalho, qual era o objetivo dele, que contribuições o seu trabalho de mestrado pode proporcionar aí para o desenvolvimento territorial da Serra Catarinense? Primeiramente, o objetivo do trabalho, ele consistiu em compreender as táticas que os membros deste colegiado de desenvolvimento territorial se utilizam para coordenar as discussões e encaminhamentos tomados acerca do desenvolvimento territorial. Como conclusão, nós identificamos algumas táticas utilizadas, por exemplo, para mediar conflitos e disputas de poder entre os participantes, para facilitar a cooperação na negociação, escolha e execução de projetos territoriais, para motivar os participantes a continuarem motivados nas reuniões, para convencê-los a aceitarem propostas e encaminhamentos a serem tomados, enfim, para construir credibilidade no processo de discussão. Esse colegiado, ele decide o que é estratégico para a região, é isso? Isso. Esse colegiado, ele é vinculado a um programa federal do MDA, PRONAT, e nele são discutidos as iniciativas a serem tomadas para o desenvolvimento territorial da Serra Catarinense, mais focado no desenvolvimento rural. Por isso a necessidade de se estudar as estratégias que são tomadas nessas reuniões. Isso. Porque o foco do trabalho é entender como que se dá a coordenação de diferentes grupos sociais existentes ali. Então você tem... grupos de interesses difusos, isso, que há algum conflito, mas há também certo interesse. Isso. Porque o colegiado ele é paritário. O que quer dizer? Ele é formado com o mesmo número de cadeiras para representantes da sociedade civil e do governo. Correto. Então nós temos EPAGRE participando, nós temos SDR, nós temos a prefeitura, universidade... E do lado da sociedade civil, nós temos sindicatos rurais, representantes de associação de produtores rurais, assentamentos e ONGs ligados à agricultura familiar. Esses grupos sociais, eles são heterogêneos. Então, há uma dificuldade nessas políticas de você conseguir identificar, reconhecer os interesses distintos que existem dentro desse colegiado e para alcançar um interesse comum ali dentro. Então, o foco do trabalho foi estudar a estratégia do condutor do processo para construir esse interesse comum. Você reconhecer todos esses interesses e conseguir construir... E o desafio é justamente beneficiar a coletividade. Isso, para você conseguir alcançar algo que contemple todos esses diversos interesses presentes ali dentro. Não fique somente... Num grupo mais forte, por exemplo. E o condutor do processo, do colegiado, ele utiliza várias estratégias, é isso? Isso. Não só o coordenador, o articulador, que nós chamamos, né? Mas também membros ali dentro, como, por exemplo, representantes de EPAGRE mesmo, se utilizam, o que nós chamamos, um trabalho de habilidades sociais, se utilizam delas para conseguir expor mais facilmente suas opiniões, para conseguir... negociar interesses, formar opinião ali dentro. Não só para procurar mediar conflitos, mas também a questão de você formar uma opinião também. Bem, são habilidades sociais e estratégicas que podem definir um programa de uma cultura, de um grão. Isso. Que são, ali nós estamos vendo os representantes de toda a comunidade. Eles estão debatendo ali o futuro do território. Então, por isso, a importância de ver, primeiramente, se esse debate que ocorre lá é um debate democrático. Que um conceito que nós utilizamos no trabalho de coprodução, se ele mobiliza um processo de coprodução, que seria compartilhamento de poderes e responsabilidades entre os representantes da sociedade civil e governo, no planejamento e gestão desse isolamento rural. Então, nós estudamos esse caso, para verificar como que ele se consolidou no território e se ele está mobilizando esse processo de coprodução. E chegamos a algumas conclusões quanto a isso. Que conclusões foram essas, Alexandre? Chegamos que ele promove, sim, um processo de coprodução, mas no momento essa coprodução é de baixa intensidade. Então, existem alguns obstáculos para que esse compartilhamento de poderes entre sociedade civil e governo aconteça. Como, por exemplo... a diversidade de atores. Nós vimos que o meio rural que nós estamos contemplando, o desenvolvimento rural, ele ainda está muito ligado ao desenvolvimento agrícola, muito ligado ao agricultor familiar. Então existem segmentos importantes do meio rural que não estão contemplados nesse colegiado, que não tem voz e voto ainda nesse colegiado. Por exemplo, os ligados a serviço, como o lazer, o turismo, ligados a atividade de preservação de patrimônio, cultura, preservação ambiental. Esse público não está bem representado nesse colegiado. Isso é um obstáculo para que consiga alcançar todo o interesse desse colegiado. Porque o desenvolvimento territorial não pode apenas pressupor a agricultura. Isso. O rural não pressupõe só a agricultura. Ele envolve muitos outros segmentos não agrícolas. Porque apesar dessa coprodução ainda ser de baixa intensidade, ela é um processo em construção ali dentro do colegiado, que amadureceu ao longo dos anos. Então, da implantação para cá, observa-se que o engajamento dos representantes com os problemas públicos ali aumentou. Eles hoje levam atribuição para os seus municípios, por exemplo, para a implantação de políticas públicas, eles trazem a informação que eles colhem dentro do CODETER e disseminam nos fóruns adequados em seus municípios. E com isso consegue trazer mais recursos. E não depende somente dos prefeitos ou de agentes de governo específicos para fazer com que esse programa chegue. Então, os cidadãos ali estão atuando como coprodutores. Perfeito. Nós entrevistamos aqui no Panorama Agrícola Alexandre Coimbra Ribeiro, que acaba de concluir mestrado em administração pela UDESC na área de desenvolvimento territorial, estudando o Colegiado do Desenvolvimento Territorial da Serra Catarinense. Obrigado, Alexandre, pelas suas informações. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.